Taxi autorizado em frente, segundo direita Índia, ponto espera no zero próprio, torre 1 no 8 decimal 95, altímetro no 0 no 2, boa viagem. Em frente, a segunda direita Índia, ponto espera 895, 1 no 0 no 2, no 9, quero bom dia. Via. Salvador, bom dia. Azul, Alfa, X-Ray, Índia. Azul, Alfa, X-Ray, Índia. Está no remoto do Pat 3. Táxi, reboque para o Pat 1. Qual a posição? Posição 08. Gente, Alfa, X-Ray, Índia. Autorizado em seu reboque do Pat 3. Chame para ingressar no Pat 1. Alfa, X-Ray, Índia. Chamada para ingresso Pat principal. Está pronto para o táxi com 176 bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas. 3:50 Campinas, só o problema, por gentileza, gol no 865, está livre para seguir com o táxi via Pátio Índia. Quando lá, 1895 no ponto de espera, altímetro no 012, sistema boviário, só o problema, por gentileza. 176 POV, vai via Pátio Índia, no ponto de espera, 1895, no 0125. Boa viagem. Salvador, 7597, pushback acionamento, portão 06. Gente, à sua esquerda, táxi sendo 737-800 da Gol, para o ponto de espera. Com a equipe do solo coordena após a passagem, inicia no meia, chame táxi para 357. E após o gol, chamará táxi do 357. Solo trip 5594, pushback acionamento, parte 3. Autorizado. Dourado 5594, chama pro táxi. Gente. Tripe 5514, ponto para o táxi, 67 a bordo, 1340 alternando Recife. 67, 1340 Recife. Essa aeronave à frente, ligeiramente à sua direita, na verdade, está sendo rebocada. Ela vai aguardar um Airbus da TAM, iniciar o táxi para ingressar para o portão 8 aqui no Pátio 1. É um táxi lento, a menos que tenha condições aí de, com segurança, ultrapassar pela esquerda da aeronave. É, a gente tem condições de passar pela esquerda aqui do azul. O pátio 3 aqui nessa posição está livre. Se autorizado, a gente ultrapassa ele e aguarda o TAM iniciar o push antes da Juliette. O TAM já está pronto. O TAM 3597 aqui para o táxi. O azul Alpha XAI Índia na escuta? Alpha XAI Índia na escuta. Mantenha a presente posição, aguarde para prosseguir, ok? Alfa, FQI, Índia, aguardar o 0. Tá 357, táxi à esquerda, via parte Índia, ponto 010, torre 1895, confirme o POB autonomia alternativa. Estamos com 182 a bordo, Alterna Ribeirão Preto, autonomia de 4 horas, táxi de Alfa, vale, ponto espera, da 1-0, 3-5-0. Tomate, via Índia, táxi à esquerda, via parte primeiramente, ok? Ok, 357. 5-5-4, com segurança então, sigo o TAM no ponto de espera 1895, altímetro no 012, Brasil. CN seguindo o TAM e chamando 1895, ponto de espera. Obrigado aí pela colaboração, bom dia, os 5-5-4. Taxi India, autorizado o reboque até o porta 8. Alta, Taxi India, ingressando na fase principal até a posição 08. Paulo Salvador na escuta do Sam, Mike X-Ray Fox. Sam, Mike X-Ray Fox Trot. Bom dia, Mike X-Ray Fox solicitando autorização de reboque da posição pátio principal Singer de número 7 para a posição Singer de número 6. Pousou, livrou, táxi autorizado Alfa, Juliet, pátio 3, remota 2. Pátio Juliet, Alfa, pátio 3, remota 2, 229. O Tam, Mike, X-Ray, Foxtrot, do 7 pro meia dúzia. Aeronave da Azul já estacionou aí à sua esquerda no portão de número 8? Positivo. Ok, autorizado então, do 7 pro meia dúzia. Sim, será feito, graças. Salvo Salvador, Alfa, X-Ray India, finalizando a reboque, posição 08. Grata, bom dia. Bom dia. Paulo, Salvador, bom dia, 32, Vitória, 5362. Bom dia, 5362, táxi autorizado à direita Alfa, após a esquerda Juliette, para o pátio 3, remota 4. Alfa, Juliette, para o pátio 3, remota 4362. Paulo Salvador, Mytec do Redbox, informando o término de Redbox na posição Singer número 6. Graças e um bom dia. Bom dia, Mytec Redbox. Salvador, bom dia, eu tenho 3153, autorização Galeão, bom dia. 3153, Galeão, autorizado nível de voo 360, via Pesulu 10, após a SMAP. Após Lúbito e após Barbacena. Decolagem, pista no zero. Mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Perfil de subida da El, Leda após Leda, direto à posição Bridge. Controle 11935, a torre 11895 e o código 5573. Cliente autorizado da Leão, nível 360, depois do 10 até SMAP, Lúbito Barbacena, decola no zero. É, da El Leda, após Leda Bridge, 5573 transponder, controle Salvador 109, decimal 35, ator 108, decimal 95, 331, 56. 5573, portão 01, chama pronto. 5573, chama pronto, 331, 56. Salvador, bom dia, gol 1649, já se foi. Polo 649, táxi autorizado, Alfa Juliette, pátio no portão. Alfa Juliette, confirma a posição? É o pátio 1 do portão do número 2. Pátio 1 do número 2, gol 1649. Comodoro, gol 649. Gol 649, prossiga. Fica por vista para Porto Seguro, por favor. Porto Seguro da El Leda e após direto, Porto Seguro. É o plan 315301 no pushback acionamento. 3153, portão 1, chama pro táxi. Chama nesse táxi, tá 3153. de táxi, o TAN 3153, com o 167 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas. 167 Campinas, só autonomia, por gentileza? 3 horas e 50. 3:50, táxi autorizado à direita, ponto de espera, ponto 2895, altímetro no 0 no 2. Boa viagem. Cliente no 0 no 2, autorizado táxi, ponto de espera, 0 no 0, 102.95, ponto de espera, Salvador, 3:38, 3:03, bom dia. Salvador, passageiro 2223, para a cópia Vitória da Conquista. T180, Conquista. Passageiro 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola a pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha. Após a curva pela direita, perfil de subida Arbor. Após Arbor, direto Vitória da Conquista. Controle 119.35. A torre 1895, o código 5004. Cotejamento correto, chame ponto de pushbackamento. Salvador, bom dia, Salvador. 5-3-4, instalação Gol. Tá, Salvador, bom dia. Ativo Golf, confere altímetro no 0, no 2. Maceió está autorizado o nível de voo 190. Maceió 190, a rota via Golf 677, decolagem pistão no 0. Mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva esquerda, subida por Cajama, transição Caju. Em Aracaju intercepta a Golf 677 e segue conforme. Controle 11935. Por 1895, código 5007. Sabe então para Marcelo, portão é, remota 4 do Pátio 3, chame pronto. Gol 759 Guarulhos, informação em curso é a Golf, altímetro 02, já temos a aprovação do 360. A subida prevista seria inicialmente a Dael. Dael 360 Guarulhos. Eco Delta, Manati, 1.000 pés, decola a pista 1.7, a curva pela direita, via corredores Axé, após direto Manati, liberação do controle em 10935, torre 1895 para decolagem, e padrão transponder 0125, Papa Papa, Mike Eco Delta. Conforme ao time do 02, informação a Golf, já teria o problema? Lima 12, boa viagem, Eco Delta, até a volta. Bônus 759, escuta 4. 2283, chame para o táxi. 223. Bônus 759, escuta 4. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, rota via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após Trive. Decolagem, pistão no zero. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita. Quanto ao perfil de subida da Euledo, após venda direto bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16. Controle 6935, a torre 1895 e o código 5006. Autorizado nível 3.0 para São Paulo Guarulhos, rota conforme, e aperizulou no meio Belo Horizonte após virar strive na saída da Euleda Bridge. Decola pista 10, na primeira curva direita após 2.000 pés, 1895, a torre 1935, 5.006, transponda na posição 3, voo no 759. Correto, portão 3, chame ponto com 759. Reportarei. Salve Salvador, bom dia, Azul 4234, informação Golfo, autorização para Recife. Azul 4234, Recife 350, Golfo em curso com sério. O nível é autorizado 350.4. Pronto, quatro. Claro, então, Salvador Recife, nível de voo 350, pelo ISC 58, decola pista 10. Mantenha reto até cruzar 2.000 pés da terceira mira, após curva esquerda. Terceira subida Puca, Jamo Transição Caju. Controle 119, decimal 35, torre 1895, código 5011. Gente, Azul 4234, autorizado Recife nível 350, V3 58, decola preço no zero, mantém reto decolagem até 2.000 pés. É, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 501, controle 1935, torre 1895. 501, chame pronto para o chuveiro também, Azul 4235. 4234. Azul 4234. 4, melhor. Salvador, passarelo 2223 para táxi, 50 a bordo, 7 horas de autonomia, alterna Salvador. Passarelo 2223, táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 1895, altímetro no 02. Poderia confirmar os dados novamente, por gentileza? Pátio Índia, ponto de espera 01895, 1012, informa que está com 50 a bordo, 7 horas, alterna Salvador. 50, 7 horas aqui no alternado. Boa viagem, obrigado. Obrigado, bom trabalho. Apolo, quatro. Salvador, 5384, 43, na posição 4. Solicita o estacionamento. Autorizado, né? Pode botar 5384, né? Comum 759, por estacionamento, a posição 3. 54 seria de imediato? Ou 759, imediato. De imediato, então, autorizado esse ano, portão 3 no táxi. Autorizado. Solo Salvador, bom dia, o TEP 3179. Dono 79 da TAM, prossiga. Nosso plano para as 11 horas, gostaria de se possível que fosse coordenado 320 e rota preferencial pela Upper Zulu no 6, que a gente tem aqui pela Upper Zulu no 0 no 340. Seria possível coordenar para a gente? Para as 11 horas, confere, segundo a minha listagem aqui do repetitivo, ainda só não conta a autorização no sistema, conta só do repetitivo. E a rota que temos no repetitivo aqui é Upper Zulu 10, SMAP, Awake, MIA e Upper Zulu 44, já lá no tubulão Rio, São Paulo. Para a modificação de rota, ainda que prevista de acordo com o horário, teria que ser feita aí uma CHG para mudança. E provavelmente o centro não autorizaria aí via fonia apenas. Eu vou checar com o centro qual a rota que ele tem e te confirma aí a situação da CHG para poder modificar essa aerovia. E o nível 340 aqui já teria o pré-aprovado, mas como está solicitando 320, eu vou contactar o centro também para a modificação do nível. Ok, tá certo. O que a gente tem aqui que no 340 tem que seguir nessa pela Upper Zulu 10, né? E abaixo eu poderia prosseguir pela Upper Zulu no meio. Se você seguir aí pra gente coordenar, a gente estaria grato aí. Ok, vou checar com o centro só um instante. Valeu, obrigado aí. Salvador, bom dia. Eu vou 1649, centro da informação Golf, autorização Porto Seguro. 49 Porto Seguro, 360, número 2 para copa, só um instante. Guardando, não, tem 49. Para o táxi, 5384 com 39 a bordo, 13h40 de autonomia, alternativa Salvador. 39 Salvador, 13h40. Táxi à direita, até a interseção do pátio 1 com o pátio 3. Seguirá o 37 da Gol aqui na através do portão 4. 5384, Papa, Papa, Alfa, Mike Lima. O estacionamento seria? Pátio 3. Pátio 3. Nós temos a restrição aí. Tá ali para seguir o táxi à direita, Alfa, até antes da táxi à Juliette. A restrição do pátio 3 é caso fique para o pernoite, devido à restrição contra as obras. Ficaria para pernoite ou abastece e segue para algum outro destino? Vou só confirmar com a Infraero, o táxi então atento da Juliette aguardando informação do pátio. Caso não seja possível, teríamos aí pátio 4, lá próximo à cabeceira 17, e o pátio 5 também naquela proximidade. Ok, bom. Seria amanhã de manhã cedo. Estou aí de 24 horas, vou checar com a Infraero aqui. Felicitar que chegou no 759, 172 a bordo, 3h50, alterna, Galeão. Pulo 72, Galeão 350. Isso aí. Bobeada direita via Índia, ponto espera ponto, 2895, altinho 02, boa viagem. Cuidado sim, com um bom trabalho, eu vou pulo 759. 5384, segue o 37 à frente, ponto espera 1895, 1012, boa viagem 5384, tripe. Segue o 37 à frente, ponto espera 1895, 1012, 1012. Solo, é o gol 9092, livrou, não se escuta. No 092, táxi autorizado em frente até antes da Juliette. Em frente antes da Juliette, gol 9092. O Papa Papa Alfa Mike Lima, Infraero, informou aqui que seria pátio 5 ou pátio 4 mesmo. Então ingressaria